Eu vi o Popas no meio da rua com um amigo olhar para a lua. Eu vi o Popas junto da escada com uma laranja bem descascada. Eu vi o Ferrão dentro do poço a resmungar e a comer tremoço.